Eu sei que fiz papel de bobo, entrei no seu jogo e me machuquei. Brinquei pra ter o seu carinho, mas fiquei sozinho quando precisei. Eu viajei no seu olhar e agora não sei mais voltar. Escravo do seu amor, eu já tentei, mas não sou capaz de me libertar. Pensei que era o amor de verdade, não era, não era. Foi uma flor que nasceu fora da primavera, primavera. Mais uma vez eu tomei o caminho errado, errado. Você tem cara de anjo, mas é meu pecado. Que doce pecado você tem, que me domina e me faz bem. Pensei que você fosse fonte de água doce e matei minha sede. Que doce pecado você tem, que me domina e me faz bem. Tem um beijo tão quente que enlouquece a gente entre quatro paredes. Achei que estava tudo bem. Ela foi embora, eu fiquei sem ninguém. Achei uma louca pra gostar de mim. Mas nem tudo na vida é como a gente quer. Só depois de tudo é que eu percebi que machuquei o coração de uma mulher. Aconteceu com você e eu. Não tive tempo de perceber. E só depois que te perdi é que eu percebi quanto amo você. Achei uma louca pra gostar de mim. Como eu fui bobo em pensar assim. Quando eu achei que estava tudo bem, ela foi embora, eu fiquei sem ninguém. Achei uma louca pra gostar de mim. Mas nem tudo na vida é como a gente quer. Só depois de tudo é que percebi que machuquei o coração de uma mulher. Você está aí sozinho em plena madrugada. Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada. Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. Acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar no clima tudo que pintar, pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Se acaso isso acontecer.